Os personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas imitações com a linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Ao começo de conversa, eu odeio esse refrigerante Dolly de maçã que a gente falou no outro podcast. Ah, que nojo! Que nojo! Quem é a pegadinha do malandro? Se você ouviu o outro podcast, se deu mal, porque refrigerante é horrível! Que isso! É, então joga a música da abertura aí. Mesmo que eu pudesse controlar a minha raiva, mesmo que eu quisesse conviver com a minha dor, nada sairia do lugar que já estava, não seria nada diferente do que sou. Não quero que me veja, não quero que me chame, não quero que me diga, não quero que reclame. Eu espero que você entenda bem, eu não gosto de ninguém. Bem-vindo, pessoal, esse é mais um MetaCast, o podcast do Metafosfato. Hoje a gente ia falar de uma pauta aí, só que ninguém estudou, ninguém pesquisou como sempre, e do nada a gente resolveu criar uma pauta aleatória de coisas que a gente domina bem, que é o nosso próprio intelecto limitado. Coisas que eu odeio. Cada um vai falar aqui um pouco das coisas que eu odeio, coisas aleatórias. Então hoje estamos aqui na mesa presente, como sempre, o Alexandre, diga alguma coisa. Alguma coisa. Alexandre, sempre com frases marcantes e profundas. Sempre direto, sem bolodóis. Agora estamos aqui também. Quem é você? David! Eu te odeio! Você é um amor, como diria o Nath. Não, passa amor, passa guerra. É isso aí, pessoal. O Alexandre tá jogando joguinho, cara, no meio do podcast. Eu odeio quando as pessoas não prestam atenção no que a gente merda tá falando. Que ele tá falando, cara. É pior, ele não tá prestando atenção no próprio esquema, cara. A gente vai espalhar o ódio nesse podcast. Esse cara... Então... Não, merece. Coisas que eu não odeio, Glow Rocker. Pode baixar no Android que é maneiro. Deve ser uma porcaria. Mesmo que eu pudesse controlar a minha raiva, mesmo que eu quisesse... Quem fica com a palavra primeiro, vamos... Roda essa piranha. Ah, porque eu fui escolhido. Alexandre? É paz e amor aqui na nossa aí. Ele disse que não odeia nada. É, rapaz, não deixa disso. Eu tento tirar o ódio do meu coração, dizer que eu odeio toda alienação das pessoas quanto às coisas importantes no nosso país. Caraca! Explica isso aí que eu não entendi. Por favor. Ele tem uma fama aqui, ele é tipo assim, um Barney. Intelectual de botequim, cara. É, ele é tipo um Barney, ele ama tudo. Você me ama, eu te amo, nós amamos. Vamos cantar uma musiquinha? Então lá, o Alexandre é o intelectualóide da parada aqui. Nós somos nerds burros. O Alexandre é o nerd inteligente. O cara leu o livro do Demetrius e ainda consegue criticar o livro ainda. Não, o cara escreveu errado aqui nesse ponto, a filosofia dele de botequim. Nada disso, é que eu não gosto das pessoas... Não, não gosto da sociedade atual. Cara, para de procurar palavras bonitas, xinga mesmo, cara. Eu odeio! Não, mas eu odeio mesmo, porque o nego não tá nem aí pra porra nenhuma, quer nem saber de nada, quer nem saber se. Fala que nem macho, rapaz! Pra quem votou, quem não votou, quem tá fazendo isso, quem tá fazendo aquilo. Mas todo dia compra um jornal de 40 centavos pra ver o futebol. Não, né? Esse jornal é aquilo, meu irmão. É aquele jornal que põe um cara que foi condenado, igual o Bruno, que tá fazendo um serviço dentro da cadeia e expõe ele ao ridículo. Como se fazer algum serviço na cadeia fosse algo ridículo. Seria algo que ele tá tentando, pelo menos, não causar baderna, né? Então eu odeio essas pessoas alienadas que estão comprando essas coisas, que não estão nem aí pra nada, só quer saber da porcaria do futebol. Aquela bundalização dos jornais. Jornal do Rio de Janeiro, deve ser assim em outros lugares também, e também em outras partes do mundo, mas... É um dos piores, né, cara? Sempre aparece aquela mulher com a bunda de fora. Não, mas isso em determinados jornais. É manchete, né? Tipo, e pior que é Michael manchete, Jackson, cara. Nasceu preto. Não, BBB, morreu, cara. Morreu branco, virou cinza. Capa de jornal, cara. Forma de alienar as pessoas. Jornal de 40 centavos. Não, mas é aquilo, né? O que os presidentes devem ter falado lá na época da ditadura? A gente tem que alienar o povo. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um estádio pra 200 mil pessoas. Vou colocar pouca educação. E assim as pessoas não vão saber que eu tô roubando. Isso aí já é usado desde o tempo de Roma, né? Vela tática do pão e vinho, ó. De pão e circo. Pão e circo. Aliena as pessoas, dá umas molinhas pra elas, deixa elas se divertirem e esquecer dos problemas que estão ao redor dela. Muito boa. É isso aí. Então eu odeio isso mesmo. Faço questão de tentar expor alguma informação relevante nas mídias sociais, porque hoje a gente tem liberdade nas mídias sociais e é pouco usada. A não ser por aquelas questões ridículas que são aquelas discussões de quem venceu a Fazenda, quem venceu o Big Brother. É mais ou menos o tipo de coisa que a gente aborda no Metafosfato, mas nada, continua. Não, nada disso. Não, nós falamos de entretenimento, de coisas nerds, coisas engraçadas, tipo coisas inteligentes. Tipo TV Colosso. TV Colosso, cara, fez parte da sua infância, moldou a nossa personalidade. Agora tem coisa que é feita pra babaquizar. Calma, calma, piranha, vai. Calma, a internet tá cheia disso, dessas discussões ridículas. E é um espaço. Qual melhor, Vingadores ou Batman? Todo mundo sabe que foi o Batman, por que discutir? É, cara. Para de perdedores. Morram com Vingadores. Então eu odeio isso, eu já falei pra caramba. Que Davi? Cara, eu odeio novela. Odeio a novela. Cara, novela é feito, cara, pra cara, não dá. Os roteiros são sempre idênticos, cara. É sempre a mesma merda. Não dá pra acreditar que as pessoas perdem. Igual essa novela que tá rodando agora do Tufão. Cara, o pessoal, se ninguém percebe que todo dia todo mundo discute na mesma sala. Aquilo é inverossímil demais, cara. Não dá pra acreditar que um ser humano perca seu tempo vendo aquela merda. Não dá. Agora a gente joga aquela vinheta. Aquela vinheta que a gente vai roubar do Oreva. Eu fico puto na cara. Um abraço aí pro pessoal do Oreva por liberar pra gente essa vinheta. Não, eu acho que assim, sem querer ser arrogante, infelizmente a novela está no nível da educação brasileira. Que é aquilo, todo final tem casamento, toda novela tem as mesmas coisas, e as pessoas continuam vendo porque é isso. Ninguém quer que a novela mude, porque a educação não muda e sempre os mesmos atores, as mesmas histórias, os mesmos enredos, e confunde as pessoas, porque o que uma criança negra que nunca gostou de história vai achar quando vê a porrada de escravos apanhando na novela das seis, que os negros são desfavorecidos. Isso ainda confunde muito a cabeça de várias pessoas. É novela realmente. Mas não. Isso tudo passa. Tudo tem pela a ver educação. Com a grande conspiração do governo, não é isso? Não, é por cara. Isso que. Agora é minha vez. Eu interrompi ele falando do jornal, agora eu vou falar. Eu odeio. Eu odeio esses jornalzinhos tabloides que vendem. O pior é que todos vêm da mesma fonte. Aqui no Rio de Janeiro tem o Extra, que tem o Expresso, que tem o Meia Hora. São todos o mesmo jornal com nome diferente, preço diferente. Um é 40 centavos, outro é 60 centavos. Todos vêm com a mesma capa, as mesmas notícias, só muda a posição e a organização das letras. Sempre vem com aquelas mulheres peladas, bunda de fora, aquelas piranhas, aquelas safadas com silicones, sempre vem futebol, sempre vem aquelas manchetes idiotas, tipo, a mulher melancia vai se candidatar a prefeita, a mulher melão vai fazer não sei o quê. Engraçado que você não vê as pessoas falando das eleições, do que tem de bom, o que tem de ruim. É claro que muita gente acha que só tem coisa ruim na eleição e que ninguém presta. É praticamente isso mesmo, a grande maioria, mas sempre tem assuntos muito mais relevantes, mas é aquilo, cara. O governo, eu acho, essa é a minha opinião. Novela, jornal e futebol é coisa, faz parte de uma grande conspiração pra embabacar as pessoas, pra elas continuarem vivendo nos seus mundinhos. Cara, a mídia é sempre muito usada, cara. Pode até ser que eu esteja falando merda, mas eu acho que a mídia realmente tem um complô com o governo, cara, porque não deixa de sair da merda. Sempre te idiotizando, nunca vem com informação relevante. E os grandes jornais parecem estar se perdendo também. Pode até não ter notícias babacas como os jornais tabloides, mas se enchem de comerciais, se enchem de banner. Claro, eles têm que sobreviver também, mas é por isso que eles são caros, velho. Mas é aquilo, cara, eu odeio jornais tabloides de 40 centavos, de 50 centavos. E próximo aí, vamos dar uma amenizada, porque a gente tá falando politicagem. Pode odiar o que quiser, não. Vamos seguir o ritmo. Ah, então vai, Alexandre. Vai, Alexandre, qual a próxima? Novo, é. Odeio? Sei lá, agora eu não sei mais o que eu odeio. Eu não odeio tanta coisa. Alexandre. Ô, meu Deus do céu. Câmera, fica mais perto daí, tô botando pra filmar aí. Depois aí, eu tenho que editar, isso dá um trabalho, por favor. Eu odeio ter que editar o podcast por causa de coisas idiotas que acontecem. Vai, Alexandre. De novo, eu não odeio mais nada, pô. Eu sou paz e amor. E eu ia falar do outro crápula lá da TV Record, mas... Aquele crápula lá, mas como a gente falou que não vai falar disso... É, pô, Alexandre, você não odeia mais nada? Morre, porra! Ah! Então fala aí, Davi. Cara, tu quer ver um negócio que eu realmente... pra mim é um porre, cara. É sertanejo universitário... É esse pagode novo aí, tem o tal do Thiaguinho. Cara, putz, querida, bicho. É aquela coisa assim, idiotização do povo, se talvez é a expressão certa, eu tô inventando adjetivo aqui. Mas é isso aí mesmo, cara. Eu fico chateado quando eu vejo a pessoa, ela não se dá a oportunidade de conhecer mais coisas, entendeu? Eu sempre falo pro meu irmão, cara, escuta Bob Dylan, escuta Beatles. A pessoa fica com aquele papo, não, cara, mas eu sou brasileiro, eu tenho que escutar música de brasileiro, música em português. Pior que quando... Então vai escutar, tivesse... então vai escutar o Gilberto Gil, pelo menos, Djavan, vai escutar... Não, tivesse nascido na Jamaica, ele ia ganhar, eu sou jamaicano, vou escutar a música da Jamaica. Cara, isso é um raciocínio estúpido, burro. Cara, você vai escutar música brasileira se ela for boa. Você vai escutar música da Jamaica se ela for boa. Pior é quando a música brasileira se internacionaliza. E a gente tem que gostar só porque ela tá tocando lá fora, meu irmão. Exatamente. Se fosse pra eu gostar de alguma coisa brasileira que tá se internacionalizando, eu ia gostar de da Laranja, que gera emprego, gera uma porrada de coisa, eu não vou gostar de Michel Teló, meu irmão. Vai morrer pra lá, Michel. E o pior, se você diz que não gosta, diz que odeia, você faz parte da classe elitizada. É. Aquela velha faz canagem dizer que você eu é tenho opinião de eu compartilho muito da opinião do Arnaldo Antunes, que é você não generalizar. Mas infelizmente hoje em dia tá muito fraco mesmo o nível. Eu acho que em todos os ritmos existem músicas boas, mas infelizmente as gravadoras elas cravam as músicas ruins na mente das pessoas, que é impossível as pessoas não gostar se a música toca de 5 em 5 minutos nas rádios, em rádios diferentes, em estações diferentes. Tá nos programas da televisão mais. Então a música, infelizmente, vai fazer um sucesso na maioria das pessoas que não tem acesso a... É o famoso Hora do Jabá também, viemos e convenhamos. A gravadora quer lançar um cara, mete ela em tudo quanto é lugar, toda hora. As pessoas quase nunca são perguntadas o que elas realmente gostam, são impostas pra ela. Isso aí eu discordo de você. Você tá o Alan Moore. O público não sabe o que ele quer. Se o público soubesse o que ele queria, ele não seria público, ele seria... Então o artista tem que dar aquilo que o público acha que precisa. O problema, na verdade, é que quem faz, quem produz hoje, são grandes empresas, né? E eles produzem seguindo aquele padrão chamado segredo do sucesso. Nos anos 90, quem vai lembrar aí do um grupo de pagode famoso, era o... Raça Negra. Mãe Lambrada. Isso é bom. O Raça Negra, ele fez muito sucesso. Mas com o tempo o pessoal começa a avaliar o Raça Negra, ele começa a encontrar as músicas todas parecidas. Por quê? Porque o Raça Negra encontrou o segredo do sucesso. Se você for escutar 10 músicas do Raça Negra, você vai achar que tá escutando uma só. Elas são todas muito parecidas umas com as outras. Ele segue o mesmo ritmo, a letra aborda praticamente o mesmo tema, não há variação. Isso é chamado de quê? De segredo do sucesso. Ele pega aquilo lá, repete aquele tema e vai e leva no chão. E sempre faz sucesso, né? E sempre faz sucesso. E tem outros meios para se fazer isso. Você tem palavras-chave que se repetem, que você repete isso, elas estão aqui, dão certo, são melódicas. É como se fosse jargão. Exatamente. Tem o jargão e na música tem o refrão, que é quase um jargão. Isso fica imposto na sua cabeça. É aquela música que cola. Exatamente. Até que você não gostando, ela tá na sua cabeça. Campanha política tá aí mostrando isso, né? Exatamente. Então o que rola? Se faz isso a exaustão, o público acaba comprando. Eu não vejo nenhum problema se o cara curte Michel Teló, ele curte Michel Teló. Bom, mas eu acho que a pessoa precisa. Não, a pessoa precisa. Diferente. Se ele curte Michel Teló, dane-se ele. A pessoa precisa se dar a oportunidade de conhecer outras coisas. Aí você escuta Beatles, você escuta Rolling Stones, escuta Caetano Veloso, escuta Tom Jobim, escuta outras coisas. Você escutou todo mundo, achou tudo uma merda e Michel Teló o cara, então beleza, fica com Michel Teló. Mas pra você é limitado. Agora, quando você só escuta Michel Teló, cara, não tem como você dizer que isso é bom. Não tem como você dizer que isso é bom. Vai lá escutar um Beethoven, Tchaikovsky. Na hora que eu ia dizer, vai escutar um Ludwig van Beethoven? Beethoven? É isso aí, fala aí, Harrison, agora. Bem-vindos ao Réva. Cara, eu odeio quem odeia rock e fala mal do rock com as velhas desculpas. Isso não é música, isso é barulho. Isso é do capeta! Isso aí é só gritaria! Cara, pelo amor de Deus, já passou esse tempo, né, cara? Mas não... Rock é meio satanista. Não, não, olha o outro! Olha o Rock satanista! Toma! Toma! Ah, não, para! Rock é satanista é o cacete, cara! O rock tem vários gêneros. É claro, não vamos negar o fato de que existe, inclusive, o rock satanista, meu Deus. Mas, cara, as pessoas gostam de rock por causa do solo, e a maioria dos rocks tem letras bem trabalhadas. E eu não tô falando, antes que você fale mal de mim, Davi, não tô falando das bandas que eu gosto, tipo Iron Man, cara, não. Cara, antes de terminar, eu odeio Poser. Mas vai lá, continua, cara. Eu não tô falando das bandas que eu gosto. Tô falando do rock no geral, tipo... Você gosta de Slipknot, né, cara? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô falando dos rocks mesmo, tipo Bob Dylan, tipo Led, tipo Beatles, tipo Megadeth. Eu tenho que falar do Megadeth. São letras bem trabalhadas. Iron... Tem letras bem trabalhadas, cara. Não, fala sério. Tô forçando a barra, né? Não, tô forçando a barra. Você pega a tradução de Wire, o cara fala de paisagens, fala de patriotismo, fala de não sei o quê. Numbers of the Beast, né? Six. Numbers of the Beast. Fala de coisas variadas, mas todas com contexto. Pode até ser uma merda, mas pelo menos ela tem letras bem trabalhadas. Mas não, a pessoa simplesmente acha que você tá fazendo apologia ao Satã, tá ouvindo barulho, você quer chamar a atenção, que você quer se vestir de preto em pleno sol de meio-dia pra chamar a atenção. É, então tudo bem, vamos pensar um pouco. Vamos analisar o Harrison. Vamos lá, Alexandre. Por que você se veste de preto no pleno sol de meio-dia aqui no Rio de Janeiro, mais aproximadamente em Duque de Caxias, onde é quente pra caramba? Eu me visto poluído. Eu me visto de preto porque eu gosto da roupa preta. Eu não sou muito chegado a ficar usando um monte de roupa colorida de cores diferentes. E isso foi esse meu ódio foi antes da fama do Restart. Eu não gostava de usar roupas... Então você se sente confortável no sol? Eu me sinto confortável. Cara, eu nem sinto, falar a verdade. Mentiroso! Outro conceito é achar que se eu tiver com a camisa normal, uma calça normal, tal, um tênis, vou sentir normal. Aí é que tá, você só anda de gola polo, Davi. Só gola polo, digamos, seja branca ou rosa, que nem a que você está usando agora. Não só você não sente calor com essa gola polo, não? Cara, quem sente lógico. Mais calor, eu de preto ou você de gola polo? Dá no mesmo, cara. Não, preto dá mais calor. Você tá fazendo faculdade de quê mesmo, cara? Você tá assistindo as aulas mesmo ou você continua faltando lá se fazendo evangelina? O preto ele concentra todos os raios, né? É, cara. Interessante, aí a gente vai vendo, né? Aí o próximo podcast a gente vai falar como faltar aula na faculdade. Não, tá pulando o muro da alegria. Não, lá a gente pode sair sem pedir. Mas aí tu faz isso só pela adrenalina. Somos todos demais. Se eu pular o muro da faculdade, eu vou cair do décimo andar. Não. Vamos pular isso aí, que eu odeio que tem preconceito dizendo que eu tô com calor. Eu não tô com calor quando eu uso preto. Quem irritado? Tudo psicológico, né, cara? É psicológico. Te encontro a física, a mulher do tempo, a tudo, meu irmão. Agora vamos entender outro ponto. Aquelas bandas que usam caveira, falam barulho... Aquilo ali é só um papel, cara. Eu nem sou chegado a essas bandas. Aquilo é só um papel a ser cumprido. É o que chamam de pose que você falou agora do Slipknot, então vamos lá. Aqui é só um papel. Por mais que eu não goste do Slipknot, a gente sabe que é só um papel a ser cumprido, da mesma forma que várias outras bandas de nome também têm papéis a serem cumpridos, cara. Entendi. Ele tende a ser tolerante com as coisas, né? Os temas dele é interessante. Bonito isso, né? Não. Os ouvintes de rock gostam dessas merdas, cara. Por mais que eles gostem dos solos e das letras e tal, eles também gostam um pouquinho dessas paradinhas. Você gosta de rock, não gosta disso, cara. Eu gosto de caveira, mas eu sempre gostei de caveira, cara. Tanto é que na escola eu já desenhava na carteira ceifador sinistro, desenhava na mesinha a caveirinha. Ah, interessante, cara. Aí depois ele não entende por que as pessoas ficam assustadas quando o sujeito fica desenhando caveira, desenhando a morte. Tanto é que eu faço faculdade hoje, pô, meu pai me inspirou a gostar dessa área, que é a radiologia, por causa principalmente das caveiras que a gente fica vendo, cara. Então, pô, cara, eu sempre gostei de caveira. Mesmo antes do rock entrar tão na veia assim, entendeu? Vamos dizer que tem um crânio na quarta. O cara tá ali pegando o crânio que tá ali em cima da minha mesa. É, que ele roubou no cemitério. Cara, deixa o crânio aí, tá cheio de aranha dentro, cara. Tem corpos de 50 aranhas mortas aqui, mas elas estavam mortas aí, não fui eu que coloquei. Tá. Vai, pula. Esse papo aqui não é odeio o Harrison, é odeio o Harrison. Pula. Todo mundo odeia o Harrison. Bota a musiquinha do Cris aí. Vai, Alexandre, fala aí. Larga a minha caveira aí. Pô, cara, como eu disse, eu vou. Não fala muito imparcial. Eu odeio pessoas em cima do muro. Não, eu não sou acima do muro, eu tenho a minha opinião, só que eu não... Você não é fundamentalista. Hã? Você não é fundamentalista. Pô, você gosta de ver o Flamengo perder de 3? Vai, me explica aí. Eu odeio, pô. Por que você odeia? Porque eu não sei o que aconteceu, que o Flamengo tá dentro de mim de uma forma que quando eu não consigo perder. Dentro de mim. Alô, Flamengo. Nem eu falei que o Rock tá dentro de mim. Não, o Flamengo tá aqui, ó, tá no sangue. Mas como é que você se sente quando você vê o Flamengo levar de 4... depois ele leva de três. Como é a sensação? Eu fico puto da vida, fico revoltado. Vontade de matar lá, todo mundo. Tacar uma bomba, porque só por quê? Funciona. Por só quê? Porque a ditadura alienou minha cabeça para que eu goste de. Goste de futebol mais do que pelo política. Pelo menos eu sei porque eu gosto de rock. Vai lá. Ah, mas é assim, pô, eu gosto. Não muito tem. Bom. Gosto é gosto. Então o futebol, melhor dizendo, o Flamengo é seu ópio, né? Você fica lá. Flamengo! A gente gosta muito de uma coisa e se torna o nosso ópio. Mas esse cara, ele realmente não consegue falar, expressar por que ele gosta tanto. Não tem como realmente falar, não. Realmente isso é amor. Não tem o como amor. Falar, meu amor, não, pô. Flamengo é. O amor não se explica. Tá, pula, é. Pula. Tá bom. Agora, mata na verdade, o que você acha das cotas pra negro? Você é uma cota pra negro? Eu sou totalmente contrário. Ó, né? ó, entrando no assunto polêmico. Ah, esse tema aí é pra uns. Dois, três podcasts juntos. Não, mas fala rapidamente. Como diz o pessoal do Orelha, de novo citando eles, isso é um assunto para outro podcast. Isso. Quando eles falam isso, significa que não vai ter podcast para esse assunto. Então isso é um papo para outro podcast só para ele. É, só para ele. Davi, fala mais alguma coisa aí. Mais uma coisa que eu odeio? Deixa eu pensar aqui. Paz, deixa eu pensar aqui outra coisa que eu odeio. Cara, aí tá aí, lembrei. Cara, uma coisa que me deixa realmente irritado é nerdice, cara. É nerdice. Mas eu sou nerd, mas putz, grila, cara. É, você entra nos sites famosos aí que dão muita audiência. Cara, você entra lá e vê os caras. Peraí. O ovo frito? É disso que você tá falando, do ovo frito? Ovo frito. MD Bosta, whatever. Não, whatever é maneiro. Os caras do Areva é maneiro. Mas, cara, é chato pra cacete, cara. Eu fico realmente chateado quando você vê, tipo, qual é esse último Batman? Teve muita gente que não gostou. É legal, você não gostou do filme, você achou um filme porcaria. Você tem esse direito. Mas, cara, nego fica lá se degladiando, cara, perdendo tempo. Fico pensando, cara, você não tem como procurar mulher na rua, não, a bicho? A mesma você forma é isso, que... Isso aí também eu odeio, que é as pessoas que têm a sua opinião, têm a sua, vamos dizer, eu ia falar uma palavra proibida pra esse podcast, e querem impor que as outras pessoas querem. Ah, tá, você ia falar de religião? Não ia falar de religião, é igual ele acabou de falar, a pessoa não gosta do filme... E quer que você não goste. Imponha a parada. É, pelo irmão. A gente tem o direito de gostar ou não gostar. Não, e pior que cai naquele mesmo nível de alienice, se é que essa palavra existe, do cara que fala de futebol. É o cara nerd, é o extremo fundamentalista que vai lá e... Não, que não é isso, que não sei o que, briga por aquilo. É o mesmo nível de pessoa alienada. É interessante, eu vou expandir. Essa semana eu tava escutando um podcast no Rapadura Cast. E isso passaram no Rapadura Cast. Talvez eles não sejam cinéfilos. É, não sejam críticos de cinema do nível, por exemplo, do Pablo Vilhaça, que eu vejo por outro, eu cito ele. Nossa. Aqui. O Rapadura Cast é feito, ele é basicamente de cinéfilos. Caras que gostam de filme. Eles falaram essa semana passada sobre filmes dublados. Muito crítico aí, inclusive o Pablo Vilhaça é um que diz que odeia dublagem. Eu, por exemplo, também falava que odiava a dublagem. Mas eu mudei de conceito depois que eu escutei o podcast deles. O cara falou o seguinte, olha, a dublagem, ele ajudou a todo mundo brasileiro a amar filme. Todo mundo aqui assistia filme dublado. E você não deve odiar alguém que vê filme dublado, cara. Se você é fodão mesmo, assiste o filme sem legenda, pô. É fodão? Assiste o filme sem legenda. Tu não é bonzão, vê sem você... legenda. É, se você é o cara... Faz mistura... melhor. É, vai lá e assiste sem legenda, pô. Entendeu? Porque com legenda você também tem limitações. Você não entende exatamente o que o cara tá falando. Mesmo porque você tá acostumado. Eu, por exemplo, só escolho filme legendado. Mas é a minha escolha. Se a pessoa escolhe dublado... Ela não é inferior a mim, de nenhuma forma. Se perde tecnicamente, isso é um problema de cada um. Mas o filme não muda. Guerra nas Estrelas, o Luke Skywalker não morreu no episódio 4, porque o filme era dublado. A única filme que eu tenho notícia que mudou o final foi o Rock Balboa, o Rock 1, quando a dublagem colocou que a luta tinha sido empatada, quando na verdade ele perdeu a luta. Cara, e fora isso... Merda, é, isso aí, viu? Disso eu não sabia. É, não é verdade. Mas, cara... Coisas que o cinema te escondeu, essa vai entrar do lado do mar. É, essa daí... Então, é tipo assim, cara, uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo é que você respeitar o gosto dos outros é fundamental. É isso aí. Cara, é muito chato quando você fica com essa parada de que você é o bonzão e que quem não concorda com você é uma besta. Cara, isso é muito chato. Muito chato mesmo. É legal ser legal, entendeu? É legal, tô sendo legal ser do bem. Entendeu? Não é ser do bem, exatamente o que eu quero dizer. Eu tô dizendo que você respeitar as ideias dos outros. Quando há essa, você respeita as ideias dos outros, você consegue ter esse intercâmbio, tudo fica mais interessante, né? Então é isso aí. Eu odeio, então já tô me contradizendo, porque eu tô dizendo que é proibido proibir, então eu já estou proibindo. E eu odeio esse fundamentalismo, né? As pessoas que não conseguem lidar com isso, respeitar... Ser tolerante, pelo menos. É, não consegue ser tolerante. Você pode odiar a dublagem, você pode odiar o filme do Batman, você pode amar o filme dos Vingadores, você só não pode odiar quem não concorda contigo. Muito bom, falou bem, falou mas bem. Mas dublagem é uma merda. Pô, vai ter mesmo, cara. Não, dublagem é uma merda. Até porque eles não podem fazer, colocar uma porrada de expressões, porque as que são diferentes também, gírias. É, cara, exemplo, eu sempre fui daquela... Graças a Deus, tal, porque mexe com a religião. É, cara, mas eu recomendo que você assista, escute o podcast do Rapadura Cast, é maneiro, bacana. Eu sempre falo, mas... concordo contigo, eu também não gosto de dublado, não, mas... Não, eu sempre fui, você já que já me conhece como o que gosta de filme dublado, eu sempre fui naquela de que diz assim, cara, o tempo que eu tô perdendo lendo a legenda, eu tô perdendo a dramaticidade, só que é aquilo, cara, depois que eu vi o novo Batman, cara, eu mudei de conceito, cara. O filme legendado... Depois do Batman? É, cara. Porque o Bane, é porque o Bane, cara, ficou tosco demais. Eu vi o filme duas vezes no cinema, dublado. Primeiro legendado, que foi perfeito. Depois eu vi dublado e fiquei extremamente incomodado com a voz do Bane. Não transmitiu a mesma emoção do que a voz original, então... Aquela vozinha de velho. I break you, enquanto no legendado ele fala... Sim, está queimando. No dublado ele fala... Ei, tá pegando fogo, tá quente. Ao contrário de você que tá, gosta de legendado e começou a mudar sua opinião com o dublado... Não, é que eu gosto de dublado. Não, começou a mudar, respeito. Eu gostava do dublado, tô começando a mudar a opinião pro legendado depois do Bane, cara. Aquilo ali foi... É natural, até o podcast do Rapadura fala sobre isso, e conforme você vai gostando mais de cinema, você queira se aprofundar. É igual você vai querer ver a Akira no som original, em japonês. É natural isso, você vai querer se aprofundar. Mas se a pessoa não curte, cara, é o direito dela. A única coisa dublada que é boa são desenhos animados. Os Simpsons, cara, legendado é difícil de engolir. É, ele é difícil de engolir. Difícil de engolir. Agora, é dublado. A dublagem de desenho é porque é bem mais fácil, mas é muito boa. Agora, de filme, até porque tu perde uma qualidade muito, muito grande do som no original, né? Original, mas é real. Já que vocês falaram aí de Simpsons, de desenho, não sei o que lá, me veio um tema na cabeza. Você sabia que o nome dos Grilla. Simpsons era dos parentes do Matt Groening? Lembra, como fã pra cacete, o maior fanboy dos Simpsons. Exceto o Bart, que na verdade era a tradução. Ele ia colocar Matt, mas ia ficar muito óbvio, mas todo mundo é família. Pra ficar óbvio, né? SBT Repórter, né? Não, pior que não, eu vi um documentário do próprio Matt Groening. É dele, é daí que vocês viram ver essa parada maneira. Falando de Simpsons, é até um bom. Eu odeio o politicamente correto que está se impondo para as crianças de hoje em dia. Ah, porque criança não pode ver filme violento. E não pode xingar. Ah, não pode xingar. Todo mundo xinga. Não, e pior, nós fomos criados assistindo Jean-Claude Van Damme metendo a porrada em todo mundo, tirando sangue dos dentes. A gente foi criado vendo Chuck Norris, a gente foi criado vendo tiro. Vendo os Trapalhões, o Didi chamando vendo os Trapalhões de azul. Pô, isso molda a personalidade. O Tom e Jerry, por exemplo, que é, cara, a pessoa fala muito mal do Simpsons, mas quer desenho mais politicamente incorreto do que o Tom e Jerry. O Tom e Jerry é antigo. O antigo. O bom, aí que tá. O desenho do Tom e Jerry bom é o antigo politicamente incorreto. Que aparecer aquele filé com o negócio lá. É, isso aí mesmo. E as melhores cenas, vocês já perceberam, não sei se vocês tiveram a oportunidade de rever o Tom e Jerry antigo, as cenas antigas que apareceu ele batendo no sobrinho, ou batendo em alguém, ou acontecendo alguma coisa, quando vocês vêem aí passando o Cartoon da Vida, percebam que as cenas mais marcantes que eu via quando eu era criança são as cenas que não passam mais. Pato Donald também, cara, tem... Ah, o Tom e Jerry o final de um dos desenhos que ele termina o desenho criando uma máquina de espancar. Todo mundo ficou aqui assustado porque eu falei de Pato Donald, falei de Tom e Jerry, não. Cria uma máquina de espancar. Falando politicamente correto, tá falando de desenho. Não. Por quê? Porque antigamente os desenhos eram muito politicamente corretos, cara. Não preciso citar o Pica-Pau, não preciso citar o Tom e Jerry antigo. Mesmo os Simpsons já tem 20 e poucos anos na cara. Sem contar dos filmes que a gente foi criado vendo. Na sessão da tarde passava filme violento pra caramba, cara. E todos nós tivemos nosso caráter e personalidade um pouco também moldado a partir disso. E hoje em dia tá essa frescurite. Ai, que criança não pode ver filme violento. Ah, que tudo é faixa etária. Engraçado. Você liga a TV na novela das 6 e tá passando cena de sexo explícito, mas... Mas o resto da programação tem que ser cortada. Durante o período do ano, a Globo tem aval pra colocar a mulher pelada às 4 horas da tarde e ninguém Carnaval, pode fazer né? um porra. É. pra um porra que manda uma porrada de e-mail pra lá. Ah, você falou porra às 4 horas da tarde. Mas ninguém reclama da mulher lá pelada às 4 horas da tarde durante o carnaval. Que é porque é legal por lei, meu irmão. Você pode fazer isso. Eu falo, puta, não, não, hipocrisia não. E também não quer dizer que seja ruim. Porque a partir do momento que todas as coisas são liberadas e essa também, isso também molda o caráter da criança. A criança vai dizer, oh, mulher pelada. Muito bom também, mas deixar isso. É muito bom, é. Eu gostava disso quando era criança, mas deixar isso e vetar todas as outras coisas boas também é uma baita de uma sacanagem, uma hipocrisia. Tô ficando puto com o Alexandre, cara, que ele não odeia nada. Cara, mas é você, real, Alexandre. Não, acabei de perceber que você é politicamente correto. Não sou politicamente correto, só que eu... Tu odeia carnaval? Não odeia carnaval, tu odeia. Odeia trabalhar na segunda-feira? Tá, não é ruim trabalhar na segunda-feira, tá. Você tinha uma preguiça. Você odeia funkeiro? Funkeiro? O funk, ele passa. Tem uma diferença, tem uma história. Ai, funk. Jesus. Não, não esquece, não vamos falar de James Brown. Não é que isso daria um outro. Isso é até um pós-podcast. Alexandre! Busque nos seus sentimentos mais sombrios. É o que tá dentro de você. Cara, fala, a gente sabe. Você tá escondendo algo, cara. Algo que você odeia, gente. O filme que você odeia. Você odeia, gente. Não. Tá escondendo algo. O filme que você odeia, o filme que você odeia. Pô, cara, o filme que eu odeio, eu não vejo. Por isso que eu não vou odiar. Mas você só odiou a partir do momento que você viu e não gostou. Às vezes não, por exemplo, esse Battleship aí, eu sabia que era ruim. Por isso não, que eu não vi. Que você assistiu com ele, que você não viu. Ah, e tem um lado estranho. Da moto, que vocês falam. É, o motoqueiro. Então, esse eu não ia assistir. Eu Mas falei, o cara, animal esse filme aqui... é uma merda, cara. Não, vamos ver que vai ser. Colocou o negócio no Facebook e tudo. Eu lembro, tu lembra como é que eu tava? Tava assim, cabeça baixa, igual o Chaves saindo da vila. Ladrão! Cara, ele vai ver isso mesmo? Vamos. O ferro que tu roubou tá lá dentro. Vamos lá. E eu fui, né? Eu sabia. Agora que eu me liguei. Ladrão, ladrão. Ai, meu Deus do céu, que merda. Aí a gente foi lá e viu aquele filme com... Que eu acho que é o pior filme que eu vi, eu acho que foi aquilo. Porque o filme tem um... Então você odeia, mano. Motoqueiro Fantasma? Dois. Os dois, eu odeio. Qual é o pior? O segundo é pior porque o segundo tem um erro no filme, um erro gráfico no filme grotesco. É aquela parte do GTA que esse CGI para. É esse momento que ele para no ar assim, ninguém entende nada. Então deixa eu explicar. Se você já jogou GTA, se você também gosta de matar velhinhas nas calçadas por aí, já jogou GTA, deve ter percebido, não sei, se você compra DVD pirata, se você compra DVD pirata pra jogar, tem uma parte que o CGI trava em pleno ar e você não consegue mais jogar. PlayStation trava, você tem que desligar tudo e ligar de novo, porque o CJ travou em pleno ar e fica aquela câmera meio que se movendo com ele em pleno ar. Tudo bem. O Motoqueiro Fantasma simplesmente tem uma cena um pouco antes daquela explosão lá, que tem aquele moinho gigante, que o cara joga uma bazuca nele, quando a fumaça desce, o motoqueiro tá parado em pleno ar, travado. E ele dá aquele giro igualzinho, identicamente igual ao CJ, cara. Identicamente. É, igual ao CJ, cara. Que é isso? Nitidamente o filme travou e depois eles continuaram a gravação com a computação gráfica, cara. É disso que ele tá falando. É a pior cena. É, aquele filme ali é de você odiar mesmo. Odiar ter gasto R$1 pra ver, meu irmão. Eu odeio, meu irmão. Tu pega, pô, tem direito de pedir teu dinheiro de volta. Aquele filme é uma merda. Fala, Davi. Ah, sim, lembrei. Cara, tem uma coisa que eu odeio, mas odeio muito, cara. Quando você empresta uma coisa pra alguém, a pessoa não devolve. Ainda fica com o que é seu, cara. Eu já perdi, assim, filme, CD de música, cara... Você tá jogando beijo pra mim? Não, pô. Você tá aqui, eu sei onde você mora, cara. Sei onde você trabalha. Cara, eu perdi meu filme do Peter Pan, mano. Peter, você sabe o que é isso? O DVD do Peter Pan. Não, e o que é muita hipocrisia, porque ele perdeu um livro caro pra caramba do Noé, né? É a segunda vez que a gente fala isso no podcast. Ah, é? Eu esqueci, você não vai perdoar. Mas o que acontece? Tem algumas coisas que você tem que prestar para as pessoas. Você confia que se tiver muito valor para você, ou você não empresta. E outra coisa é, por exemplo, eu já não odeio. Por exemplo, quando eu empresto alguma coisa, por exemplo, dinheiro ou alguma coisa para uma pessoa, a pessoa não devolve, essa pessoa simplesmente entra na minha lista. E essa lista para mim é perfeita, meu irmão. Porque ela nunca mais vai me pedir nada. É por isso que a lista dele tá desaparecendo gente por aqui, né? A lista dele chama-se The Dead Note. The Dead Note, né? Não, acabou. Essa pessoa nunca mais vai me pedir nada, nunca mais. Porque lógico, sabe ela vai estar morta, né? É. Não pede mais a ninguém. Você vai fazer assim, qual é o seu nome mesmo? Acidentes pra eu botar acontecem aqui na minha lista? acidentes acontecem. Não, mas digamos que é verdade, né, cara? O cara às vezes se pede umas coisas. A cara de pau, cara. Essa colega, eu trabalhei no escritório de contabilidade, ela. Que cara, ela me pediu um filme emprestado pra mostrar pro sobrinho. Eu já perdi o dever da Pitch com isso. Cara, eu emprestei pra uma colega no trabalho. Na mesma semana ela foi mandada embora, cara. Já era. Maluca, ela teve no escritório mais umas 5 vezes. Toda vez que ela me vinha, ah não, eu esqueci de trazer. Eu vou trazer amanhã. Aí eu cheguei no ponto e falei, quer saber, cara? Fica com esse DVD, come ele, cara. Eu não quero mais essa porcaria, não. Aí não, eu vou trazer pra você. Não, fica com você. Agora eu não quero. Se você trouxer essa merda, eu vou quebrar e vou jogar no lixo. Fica com ele. Falou assim mesmo. Falei, fica com ele. Não traz, porque se você trouxer, eu vou quebrar. Não quero, não. Fiquei irritado, não, cara. Pô, sacanagem. A outra foi uma gorda safada que também trabalhou comigo no escritório. Lembrando que o nome que o Davi não é magro. Pra dizer que é preconceito, querer processar a gente, os gordos que estão ouvindo essa merda. É, cara, eu emprestei, cara. Eu prestei 5 CDs pra ela. Aí dei um CD do Phil Collins pra ela, que era uma merda, aquele carrossel. Ô, CD ruim. Phil Collins, nego diz que é o melhor. Eu não gosto de Phil Collins, então eu emprestei pra ela. Na verdade, eu odeio. Não, fica com essa porcaria desse CD, sua gorda safada. Aí a gorda safada ficou com a merda do CD, ainda ficou com os DVDs meus, ainda ficou com outro CD que eu tinha, que eu gostava, cara. Pô, também vai emprestando tudo, meu. Cara, não tem nenhum apego material, nada, né, cara? Pô, empresta tudo. Que... Né? É, cara. As coisas materiais são as coisas que a gente vai levar pro outro lado. Caixão, cara. Vai levar assim, né? Vai levar pro caixão, cara. Fala nisso, tu já me devolveu o meu DVD do Elvis? Que DVD do Elvis? Ah, eu também não sei de nenhum DVD do Bob Dylan que tá comigo. Não tá mesmo, você já me devolveu? Ah, é? Tem certeza? É, boa pergunta. Eu odeio a hipocrisia de falar sobre pirataria. Ah, que a pirataria está botando dinheiro nos grandes mafiosos. Ah, que a pirataria é isso, que a pirataria é aquilo. Não é bem assim que funciona. O governo tem uma mania feia de dizer que você compra do pai de família, você tá com pena, mas o pai de família trabalha com um cara maior que trabalha com um cara maior ainda. Cara, no geral, não é assim que funciona, cara. Eu trabalhei na rua desde 12 anos. A maioria das pessoas realmente estão trabalhando com uma máfia, mas boa parte também são pais de família que pegaram de um outro cara que fez as cópias e estão vendendo. Outra coisa, pirataria movimenta sim a economia. Porque se o cara vende o DVD pirata dele aos agora montes... Agora que a gente vai ser preso, hein? Se o cara vende o DVD pirata dele aos montes, ele vai no mercado, supermercado, e fazer a compra pra família dele. Isso movimenta a economia, cara. Movimenta assim, não fala de hipocrisia, dizer que... Outra coisa, se o governo tivesse interessado que você ia acabar... Eu não concordo com ele, tá? Eu também não concordo com ele. Se o governo tivesse... Eu discordo totalmente com ele. Tá. Discorda com ele. Todas as informações desse podcast são responsabilidade de seus autores. Cara, continua, vai. É, se o governo quisesse mesmo acabar com a bateria, com a pirataria, é aquele velho discurso clichê de sempre, mas que é verdade. Diminui os impostos do DVD, diminui os preços do CD e bota essa bagaça pra vender, cara. Ou então arruma uma forma alternativa de vender a sua própria forma de CD pirata, mas que sirva, que dê dinheiro pro autor da música. Esse negócio de dizer que pirataria é só coisa do mal não é bem assim que funciona, não, cara. Não é bem assim. Eu odeio as pessoas hipócritas que acham que todo mundo que vende alguma coisa pirata é do mal. Não, cara, a verdade seja dita que todo mundo já comprou pirata aqui, né? Todo mundo já comprou pirata. É difícil. Você dizer que até rico já comprou pirata. Isso é uma pesquisa, acho que foi do IBGE há pouco tempo. Todo mundo já comprou um pirata uma vez na vida. Isso é normal, faz parte da coisa. Agora, o restante dos argumentos aí são... Não, na melhor das hipóteses, um delírio. Não, é um delírio. Eu já vi cara, isso. Cara, não, não. Primeira coisa, você tá remetendo pirataria a CD e DVD. Pirataria não é CD e mas DVD. Mas eu tô falando especificamente maior dessa parte. Mas você não pode, então, usar pirataria. Você tem que usar uma palavra que remeta apenas a CD. Eu tô usando DVD. Essa porque é a mais escrachada que existe no Brasil. Tá assim, é a mais escrachada. E todo mundo sempre lembra uma coisa, a outra liga um fato a outro. Claro, muita coisa em pirataria, tem produto de má qualidade que leva o nome de pirataria, mas eu tô falando especialmente disso, que é o mais cachado, todo mundo lembra disso. E a questão, assim, da palavra dos impostos, as pessoas falam, não, mas já tem muito imposto. A questão de ter muito imposto, a questão errada não é essa. O errado é para onde o imposto que a gente paga todo dia no nosso macarrãozinho tá indo. Se todo esse imposto fosse pro local certo, fosse remetido pro lugar certo, seria ótimo, eu ia querer pagar um pouco mais de impostos. Mas essa. E você está dizendo, que diminui os impostos. Não dá, cara. Se você comprar uma porrada de brinquedo, uma porrada de roupa, uma porrada de coisa que entra pelas alfândegas no Brasil lá ilegalmente, Não tem como você diminuir os impostos das outras coisas. Tanto começou um argumento quanto só CD e DVD. CD e DVD hoje, é, às vezes, é o menor dos problemas, porque hoje em dia todo mundo baixa lá o CD, DVD um e começa a vender no torrent da vida. É o menor dos problemas de CD e DVD. Mas é que cara, existem formas de realmente vender coisas baratas de qualidade. Por exemplo, quanto custa o CD dos Beatles? Custa R$20, custa R$30, custa R$50, custa R$60, que eu já vi. Só que um tempo desse, eu vi CD dos Beatles, todas as coleções, eu me arrependo até hoje de não ter comprado, todos os CDs dos Beatles a R$10. Qual é a diferença, numa loja, no oficial, CD oficial dos Beatles, qual é a diferença desse para todos os outros que estavam no mesmo prateleiro, de 60 e toda a coleção de 20, de R$10? Qual é a diferença? Esses não eram em caixas de plástico e nem capinhas bem feitas. Eles eram em capas de papelão, com a capa gravada no papelão e a letra da música e o CD dentro, original. A única diferença era essa. Então existem formas de você baratear o preço para chegar pro povão. Mas às vezes o que acontece, quando por exemplo, quando um CD é vendido com alguma obra cultural escrita, ou uma, por exemplo, essas coletâneas da Abril, essas coisas, é vendido mais barato porque sofre abate dos impostos, porque é como se estivesse fazendo incentivo à cultura. Aí é a questão que entra aquilo. Se você é um CD, que é o mesmo de um outro CD, só que tem uma revista atrás, é mais barato que um CD só, você tem que brigar por isso, pô. As pessoas do Ministério da Cultura brigaram por isso. Eu acho que o imposto tá aí, só que é fora, cara. A pirataria também quebra muita coisa, cara. É, cara, e tipo assim, a questão do imposto, a gente tem uma carga tributária muito. A gente tem uma carga tributária muito alta aqui no Brasil. Então dificulta mesmo tudo, né? Dificulta tudo. Desde você lançar um disco no Brasil, e até mesmo você comprar um livro, né? Isso é complicado mesmo, né? Você tem essa carga de imposto. Parece que no livro agora acho que é abatimento, mas é realmente muito complicado. Mas não dá pra gente resolver isso tudo dizendo que a pirataria não. É um movimento anárquico. Eu não tô dizendo que a pirataria é um movimento anárquico. Não é por aí. Até porque eu disse que claro, a grande parte realmente é da máfia, mas boa parte também vem de pessoas realmente de família, como eu conheço várias pessoas que não trabalha pra máfia. Ela compra o DVD, copia, faz as cópias, imprime lá a capa e vende, cara. Se ela compra, ela tá trabalhando pra máfia. Ela comprou o original, copia, eu conheço uns dois ou três, copia e vende. Próximo assunto. Agora ele, políticos. Fala aí, os políticos. Os políticos, eu odeio os políticos porque eles entram na política não pra ajudar, e sim pra se favorecer familiares, uma porrada de coisa. Eu quero que um político tenha peito pra chegar e falar que vai mudar o Brasil pela educação. Só que isso nunca vai acontecer, isso é utópico. Eu odeio político. Cara, fale mais, por que você odeia? Fale que os políticos já entram já na intenção de fazer merda. A maioria fale sim. Fale da impunidade. A maioria sim, porque é uma instituição que culturalmente é corrompida. A corrupção tá lá. É cultural, igual o Capitão Nascimento falou, que a polícia militar é assim. É, já tá na cultura da polícia militar ser corrupta. E a mesma coisa, ou até pior, a política brasileira. Você entra lá, ou você tenta ser um pouco menos corrupto, ou você já entra já pra ser corrupto por inteiro. E mesmo se você não ser corrupto, você vai acabar favorecendo, através do corporativismo, algum familiar teu, ou algum... Ou vai omitir alguma coisa que tá ninguém vendo. Entra na política simplesmente pra fazer o bem mesmo. Sempre querem alguma vantagem, então... Então, podcast já tem 50 minutos, alguém quer falar mais alguma coisa? É, cara, é sempre bom dizer que a questão do odiar e amar, eles andam junto, né? Você pode odiar uma coisa que você amou um dia, né? Você pode odiar uma coisa que você amou um dia, e você pode amar uma coisa que você odiou um dia. Amor e ódio andam de mãos dadas. Às vezes essa relação intensa pode ser confundida. Né? Às vezes você pode amar uma coisa, só que você odeia ao mesmo tempo, né? Você não sabe definir muito bem. Daí surge aquela questão dos opostos se atraem, e muitas outras coisas. Na verdade, a gente odeia algo na expectativa que melhore. Eu falo mal das novelas, mas se tivessem roteiros bem trabalhados, eu até viria. Não tem problema, né? Você gosta de ver série, gosta de ver coisa. Os políticos que o Alexandre odeia, se eles fossem honestos, talvez ele amasse os políticos. E por aí vai, né? É a mesma coisa quando a gente entra no site de comentário, ou o site do Ovelete, lá, você olha lá. Eu, a minha vontade era entrar lá e comentar e encontrar outros nerds, como eu sou nerd. Mas, infelizmente, você encontra pessoas que são limitadas, que não estudam, que não leem e que limitam o seu universo. São o que eles chamam... Infelizmente, a internet já tá assim, né? Os comentários são, eu odeio isso e dane-se teu argumento. São o que eles chamam de xiitas e sunitas. E tem até um estudo quanto a isso, que é como a internet, assim, os comentários de cada país no YouTube. E o Brasil fica com a cara com a imagem feia, né? Porque no YouTube é aquilo. Quem não é gay, dá um joinha. Putz. É assim, o YouTube se tornou isso. Ninguém mais comenta. Ninguém mais comenta no YouTube pra fazer uma interação com quem colocou aquele vídeo ali. Ou fazer o. Tá aí, me lembrei de uma coisa. Outra coisa que eu odeio são esses comentários em qualquer coisa. Comentário em YouTube, tudo, em Facebook principalmente. As pessoas, elas não falam. Claro, às vezes você vê, bota uma charge engraçada, você ri, foi uma coisa natural, você bota kkkk, gostei e tal. Mas você sempre vê, em tudo, em todo lugar tá lá. Kkkkk, RSSS, achuá, chuá, chuá. Até hoje eu não sei o que significa achuá, chuá, chuá. Cara, eu odeio essas pessoas limitadas que não escrevem, não se expressam da forma adequada, cara. Principalmente essa linguagem de internet que tá rolando agora, que eu não entendo nada. Leitor, se você for comentar, esperamos que sim, o podcast... Bote frases rebuscadas e verborrágicas. Não precisa não, mas... Pelo menos não bote achuá. Sem querer me alongar, infelizmente, essa questão, ela parte do problema da humanidade. Nossa, que nos assola. Que é, sabe qual é um dos problemas da humanidade? Que o dia tem 24 horas. Sério, então, tudo que a gente... A evolução parte de tudo tentar fazer um pouco mais rápido. Então até escrever tá passando por isso. Em vez de você, por exemplo, Vossa Mercê, que hoje é vencer. Tudo que a gente faz tenta diminuir o tempo para que a gente possa aproveitar mais o dia que tem, que é fazer bem limitado. Fazer mais coisas num tempo menor. Infelizmente é isso. E esse podcast aqui meio que reflete o nosso desejo de evoluir, né? Nosso desejo de talvez amar mais do que nós odiamos. Eu não odeio muita coisa. A gente foi forçado a odiar várias coisas nesse podcast. Na realidade, nem a gente odeia tanto assim, né? Você vê aqui que reflete mais o desejo de a gente querer amar melhor. Falar em querer amar, eu lembrei da música do Leno. Na, na, na, na, na. Que vai fechar o podcast. Na, na, na, na, na. Mas é isso aí, vamos fechar. Quem foram os bananas feijão? Vamos fechar por aqui, depois dessa. Quem foram os atores de bananas feijão? Eu odeio que nunca não tem essa informação em lugar nenhum. É, não é? Quem foram aqueles caras? Bota a musiquinha aí e deixa de baboseira. Voltando, pessoal, aí vamos agora, depois desse mar de baboseira e de ódio gratuito contra a humanidade, vamos agora aí ao que a gente indica essa semana. Vamos fazer um que indica essa semana diferente. Já que a gente falou só de coisa ruim, então vamos indicar aí as pessoas coisas boas, que a gente já conhece há bastante tempo, que pode ajudar as pessoas a ter uma noção melhor das coisas, amar mais. Vai, Harrison, começa aí. Eu? Ajuda as pessoas a amarem mais. Amar mais? Você inventou, você criou esse negócio aí na hora e quer que eu seja bucha? Fala, Alexandre. Amar mais as pessoas... Não, mas fala uma coisa aí, não precisa ser... Não, vou dizer uma... A pessoa crescer intelectualmente. Não, eu vou fazer uma indicação de uma música. Uma música do MC Machado, que se chama Vamos Voltar à Realidade. Que é uma crítica contra a televisão e que mostra mais ou menos o que a televisão tenta fazer com a gente, né? Que tem até uma parte da letra que fala que eles querem fazer você amar o que você não pode ter, fazer você se apaixonar por que não é você. E aí por aí vai. Então é você amar mais um pouco as coisas que você pode ter, as coisas que estão à sua volta. E não o que tá dentro dessa caixa infecta. Nossa, caixa infecta. Fala, Davi. Rapaz, eu vou começar com... citando alguns discos do Bob Dylan, né? Vou até recomendar aqueles discos dos anos 60 do Bob Dylan, né? Tem o segundo disco dele, tem Blind Wind, Masters of War. Então, são músicas, canções lindas, só que depende muito mais de quem tá ouvindo do que do próprio Bob Dylan, porque a voz dele é estranha, é um ritmo diferente, mas são grandes canções. A Blind Wind mesmo, ele começa até o Semana é Senador, o pai do Supla, o Eduardo Suplicy. Ele vez por outro. É, ele vez por outro recita isso, né? Aquela Blind Wind, né? Por quantas mares uma pomba branca tem que voar, uma pomba tem que voar, até ela achar uma areia pra descansar, ou quantas mais balas de canhão tem que cruzar o céu, até se perceber que já pessoas demais já morreram, né? Aí ele diz lá o refrão, né? A resposta do meu amigo está voando pelo vento, ou está sendo impelida pelo vento. Então esse é o segundo disco do Bob Dylan. Tem a música Blind Wind, Master of War, e tem outras canções lindas também, que é legal ouvir, é legal expandir a mente com Bob Dylan, que influenciou os Beatles, né? O disco dele, acho que é o... Me desculpem aqui pela pronúncia, mas é Highway, acho que é o nome desse disco, Revisited. Tem a música Like a Rolling Stone, que é um disco que, por exemplo, inspirou o Jimi Hendrix a tocar, entendeu? O Jimi Hendrix, que é um grande guitarrista, morreu nos anos 70, em 70, para ser sincero, se não me engano. Já 27 também, né? É, não, ele morreu com 27 anos. Isso, ele morreu de... Praticamente a gente pode escrever como overdose. Mas o disco que inspirou ele a cantar foi... Então, são grandes obras. Tem impacto aqui no Brasil, né? Tem até na arte brasileira. Então vale a pena conhecer os discos dos anos 60 do Bob Dylan. Mas já que você falou de Bob Dylan e Jimi Hendrix, então, já que naquela hora eu lembrei do John Lennon, vou indicar aí música do John Lennon, cara. Se você puder, procura aí Give a Chance a Peace. Desculpa também a minha forma de pronunciar. Eu não sou tão verborrágico assim como o Alexandre, que é aculturado. Dê uma chance à paz, que fala do amor. Fala do amor que você tem que ter pro próximo. Isso foi aquela fase, aquela conhecida fase hippie do John Lennon, né? Faça amor, não faça guerra. Lá com a Yoko Ono, aquela safada. E é só safada, aquela Yoko Ono. Eu odeio a Yoko Ono. Isso, muito que bom. Que contraditório. Dê uma chance à paz, onde todo mundo tá lá, de mãos dadas. Vou colocar aí embaixo no link aí, ó. Não pode ler. Então é isso aí. Alguém tem mais alguma coisa pra fechar? Davi, diga algo. Eu odeio ter que odiar. Alexandre, diga algo. Diga algo. Cara, tu vai falar alguma coisa. Chega. Vamos no banheiro. Não, peraí, eu tenho que dizer a minha última coisa. Peraí. Você vai na minha casa, você vai cagar. Vai cagar na casa do Joãozinho. Não, vai cagar a tua casa agora. Quero nem saber se é 2 horas daqui.